telefone tocar e algo em mim despertar. Era algo que eu não ligava, mas agora me atormenta. E por mais que eu tento ignorar, eu me ponho logo a pensar na confiança que em ti depositei. Um crédito mal feito, pois só dou é que eu lucrei. Você quem machucou o que tanto amei. Vulgarizar-te o que eu mais pensei. E suas malditas lembranças, suas piores amigas, são elas que te acusam, as que não facilitam na cicatrização. Estou a tentar te perdoar. De novo quero em ti confiar. Sua traição e arranca esta mágoa do meu coração. Mas tá difícil, yeah, mas tá difícil. Se a fada roxinha negão, bora apaixonar coração, vai. O teu telefone toca e algo em mim desperta. Era algo que eu não ligava, mas agora me atormenta. E por mais que eu tento ignorar, eu me ponho logo a pensar na confiança que em ti depositei. Um crédito mal feito, pois só dou é que eu lucrei. Você quem machucou o que tanto amei. Vulgarizar-te o que eu mais pensei. E suas malditas lembranças, suas piores amigas, te acusam, as que não facilitam na cicatrização. Estou a tentar te perdoar.